Radio Hector Bávia. Direto de Bávia, Azul 501. Controle 208 azul 2774, obrigado. Qual é o seu nome, Brasil? Quer fazer alguém emitir 10? Brasil, aqui estou com a emissão 37, autorizado então a curva pela direita, chame de base para final pela direita, pista 10. Curva direita, reforça base para final, pela direita, 1-0, 90 para o Suíça. 774, contato na data solar, sua para nível 1-0, vou direto para alto. 1-0, direita, direto para alto, 774. Notificação, autorizado de chegada com a média 1, desça via para o nível 060, ajusta o altímetro na 017, Jato. Emitido pista 010-010-009-019, novembro nosso Cristo. Autorizado para quem é médio 010, novembro nosso Cristo. Estratégia. Tudo 774, presente voo direto, Raíra. Está presente Raíra, o 2774, obrigado. Frequência 128 decimal 35 até 123 decimal 8 boa viagem. 2835238, obrigado, volta lá. 354, boa noite, eu estou em notificação. Autorizado, chegada Balmed 1, desça via para o nível 070. Eu estou time do 907 de nosso radar. A 55 milhas leste de Salvador, mantém o nível 140, serviço ainda terminado, chama agora, controle alta frequência 120, decimal 10, boa viagem. Eu não lembro mais com isso, que tocou o Mateus 42, curva à esquerda, o número 10, ajuste no 017, reporte através do norte da torre de controle. 7, esquerda, reposta através norte da torre, novembro, Suíça. Salvador, Sideral, 9979, ponte para a mão. 9979, Sideral. Pista 10, autorizado, aliás, decolagem, vento 1, 9, 0, 9, 9, 9. Decolagem, 9, 0, 9, 9, 7, 9. Localizado o final LS, reporte localizador estabilizado. 2000 LS, comandado localizador estabilizado. 3600. Sim, então dá presente para ligar o final 17 para a torre metida. Pista 17, né? Tem condições de prosseguir na 10? Sem cortar a base, tem sim. Sim, a gente está encurtando base em direção ao 10, está bem para os Suíça. Por gentileza, possível de coordenar o nível 200 final para azul 2773. Autorizado, subir manter o nível 200, 2774. 74, desculpa, 2774, ascensão 200, obrigado. Decolado aos 4, 5, controle 2-0, nesse momento, meu velho. 2-0, 8-1. Federal 997, 9-1. Boa noite, Federal 9979, contato radar na decolagem, super via, segregação 1 para nível 360. Viação 1, 360. Rapaz, meu nome é Márcio Cris, transado a girar a base e toque o metido de pista 1-0, levantando 0-0, base na minha base. Autorizado, base, toque a metida 1-0, novembro, Suíça. Desse mantenha o nível de voo 050, com ajuste no 017. 2774, modifique o código transponder para 5070. 5070 alocado. 2774. Whisky, tocou MT-48, a curva pela esquerda, perna 200, pista 1-0, suba para o número 10, ajuste 0-7. Autorizado girar a base para a pista 7, chame na final estabilizado. Girando base, vai chamar na final da 7, na iluminação. Romeu Novembro Whisky, o vento 190 graus, 089, ajuste 07, pista 17, pouso autorizado. Pouso autorizado na pista 17, na finalização. Liberal 9979, chama efeito Recife, frequência 128, decimal 35, alterno 123, decimal 8. 235, 238, obrigado, Manoel. Boa noite. Azul, pista vista, o 098, tá bom? Pelo 098, autorizado final. E ele é, chama a turma, chama a turma, chama a turma, chama a turma, chama a turma, chama a turma, chama a turma. Zero Passeio 84. Papa Zero 84, good evening. Runway 0 is clear, line up and wait. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Solo 00, direita, taxi Eco 219. Eco chama 219, eu vou na 314. Zero A4, clear for the cost for the zero in is 100 degrees, 06 knots, Galesia 017. Clear for the cost for runway 10, departure 4. Boa, o TAR 4732 está próximo, pode ficar 1-0, pronto. Realmente, o TAR Acione identificação, via chegada a bombeiro de ONU para nível de voo 050, ajuste altímetro no 017. Escala 4732, decorado 05, controle 120, decimal 80. 2008, boa noite. Boa noite, boa noite. 5, declaro 09, controle 120, decimal 8, seu viagem. Controle 3306, decolado, Concórdia. 3305, contato radar na decolagem, Supervia, saiu da Puca para nível 330. Supervia 330, é uma chance lá Puca, o Aracaju do presente? Puca, tranquilizado. Chama o centro Recife, frequência 1285, alçanha 1245. 385, 125, 45, 747, 38, boa. Contact Recife Center, frequency 126, decimal 85, Eastern 125, decimal 45. Salvador, muito boa noite, Excelé 62, 4.410. Dia 224, boa noite, autorizado na área 4.0, vento 1, 0, 0 graus, 0629, altíssimo 017. A minha decolada 6.0, ajuste chama 017, Excelé 224. Alfa autorizado, voa o Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, acionamento 224. Direito, voo, serviço radar terminado, até o nível de voo 90, corrigindo, precisa até o nível de voo 100, pode chamar o controle Aracaju na frequência 203, estou chamando a 224. PM, peça 100, controle Aracaju 204, não imagina. Sobre a identificação dessa via, chegada com a BD1 para nível de 0050, a gente altiga por 90, cola 7. Azul 597, posto para 2010, autorizado na aliança, ponte atualizador. Vai ser o livro para a gente, né, para levar estabilizado. MLE58, identifique, desça via, chegada com médio 1 para nível de voo 060, altímetro 0 no meio, número 3 na aproximação, 6258. Aproximação Salvador, boa noite, passarei 2224. 324, boa noite, identifique. Chegada com médio 1, eu posto no ponto 10 descida, registro no 0 no meio, passarei 2224. Meia 024, identifique, chegada por Médio 1. Autorizado continuar descida até o nível de voo 070. O ajuste altímetro 1016. Boa noite, Azul 527, estabilizado, tá de novo, então. Boa noite, 527, vento 1-0-0 graus, 0-6-12 de nós, altímetro 0, 1-6, pouso autorizado, check-in. Bem livre, pouso 527, vai reportar 3.